Eu vou ficar de olho fechado para ser mais fácil para eu me concentrar. No dia de ontem, dia 8 de outubro, né, de 2022, eu estava meditando em casa e aí foi me mostrada uma cena que eu até compartilhei com a Jaciane. E aí hoje, agora no início, quando o espírito que veio no Pedro, que veio como caveira, ele trouxe uma mensagem. E conforme ele ia mostrando a mensagem, falando a mensagem, algumas cenas foram sendo mostradas na minha mente. Cenas de um futuro próximo, muito próximo. Do próximo ano, inclusive. Que vão acontecer muitas coisas. Que vão ser lidas e interpretadas por algumas pessoas como um caos ou uma desordem, mas que na verdade é parte de um processo, do processo de mudança do planeta, do processo de transição planetária. E me veio muito forte para compartilhar, para falar, na verdade, para que todos, quando cheguem esse momento, quando chegar esse momento, para que mantenham a calma, para que mantenham a serenidade, pois nada estará fora do controle, tudo está no controle daquele que verdadeiramente detém o poder e o controle das coisas que acontecem no universo e que acontecem aqui no planeta Terra. Mantenham a calma, mantenham-se em espírito de oração. Orem uns pelos outros, mesmo aqueles que, por programação encarnatória ou por algum outro motivo, venham a desencarnar. Pois a morte em si não existe. É tudo vida, aqui ou em outra dimensão. E enquanto há vida, enquanto existir vida, há de ter esperança. E a vida sempre existe e continuará existindo, seja lá o que venha a acontecer, que vai acontecer. Mantenham a calma. Agora é o momento de irem mais fundo na espiritualidade de vocês, seja lá qual for ela, seja lá se for em alguma religião ou em nenhuma religião, seja lá qual for a sua forma de se espiritualizar, de buscar o amor, de buscar a conexão com essa fonte cósmica, universal, faça isso, faça agora. De maneira intensa, de maneira profunda. Pois as coisas irão se intensificar, os processos irão se intensificar. A transição planetária está a todo vapor. Em processos de mudança, de transformação, aquilo que é chamado de destruição acontece. E acontecerá de maneira muito intensa. Mas não é uma destruição em si. Para vocês parecerá uma destruição. Mas é só parte de um processo de reconstrução, de construção do novo, da nova era nesse planeta, nesta galáxia. E essa transformação afetará não só as vidas que aqui estão ou que aqui habitam, mas diversas vidas. De outras dimensões, de outros orbes e até de outras galáxias, pois tudo está conectado. Existe uma rede que nos conecta. Todos nós estamos conectados. mesmo que vocês não vejam, não sintam ou não percebam, pois estão imersos em suas mentes, em seus pensamentos e nos problemas do dia a dia. Tudo está conectado e tudo obedece a uma ordem universal. Não há prejuízo, não há dano que não venha com uma vitória, com uma conquista, com um ganho. Tudo é crescimento, tudo é evolução. Mantenham-se unidos. Pratiquem sua fé, exerçam sua fé, seja ela qual for. Exerçam a caridade, a compaixão, a união. Pois depois que tudo isso passar e a nova terra vir, vocês verão que terá valido a pena cada esforço, cada lágrima, cada acontecimento que vocês não entenderam no momento, mas que tem um propósito, pois tudo tem um propósito. E aqui no Brasil, será sim a pátria do Evangelho. Por mais que muitos não acreditem e até façam piada disso, por conta dos noticiários e do que acontece nesse país, não tem problema. Esse é o destino desse país. Pois apesar de tudo isso, ainda assim, é um país onde existe uma religiosidade, onde existe a fé, a esperança. Não se desanimem, não achem que são piores do que os irmãos que estão habitando outros países. Pois assim como eles têm suas qualidades, os habitantes desse país também têm suas qualidades. E a fé é uma delas. A mensagem principal é que se mantenha a calma e a união, compreendendo que tudo que vem, vem para o bem, vem para o amor, pois esta é a fonte de tudo que existe, o amor ou Deus, ou a fonte criadora ou o universo, ou seja lá o nome que se dá, que você dá. Esta é a causa, primeira e última, de tudo que existe, de tudo que é. Esta é a minha mensagem. Gratidão a todos que me ouvem e acolhe esse recado.